1452 foi a senha que eu vi você digitar no celular. Esperei você dormir pra desbloquear e conferir. Se tava tudo certo, mas tava tudo errado. Dei de cara com a mensagem sua, toda apaixonada. Conversa saliente, liberdade total. Não diga que não passou disso, você perdeu a moral. Quem trai na rede social também trai na cama. Agora eu caí na real. Você provou que não me ama. Entrai na rede social, também trai na cama. Agora eu caí na real. Você provou que não me ama. Isso é o William Lima, o príncipe da sofrência. A nova sensação dos paredões. Papu Curugudu. Se tava tudo certo, mas tava tudo errado. Dei de cara com a mensagem sua, toda apaixonada. Conversa saliente, liberdade total. Não diga que não passou disso, você perdeu a moral. Quem trai na rede social também trai na cama. Agora eu caí na real. Você provou que não me ama. Quem trai na rede social na real, você provou que não me ama. Quem trai na rede social também trai na cama. Agora eu caí na real, você provou que não me ama. Você provou que não me ama.